BMX. Altas bike. Eu tinha uma assim. Quando era criança, não. Quando Ficava pulando o cordão aí da Lauro Linhares. Indo pra Paula Ramos jogar bola. Bons tempos. Camisa do Inter da Coca-Cola. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, seu podcast favorito de cinema. Eu sou o Thiago Santana e estou aqui com o Lucien Chaussard. Oi, boa noite. O Marlon Krieger. Oi. E o Vitor Viana. Oi. Essa semana vamos falar sobre um filme chamado A Corrente do Mal, It Follows, em inglês, do David Robert Mitchell, confere, é isso? É. Filme de terror do ano passado, 2014. Passou brevemente aqui nos cinemas de Floripa. E, como tava, e nós não vimos. Não vimos no cinema, perdemos, mas a gente arranjou um jeito de assistir o filme, como muitos de vocês devem ter arranjado. Ou eles estão passando aí, ele está passando aí na cidade que vocês estão. O nome em inglês é It Follows, e ele é basicamente sobre isso, essa garota Jay. Em português é como? Corrente do Mal. Corrente do Mal. Sim, foi uma pergunta retórica, porque é uma referência ao filme A Corrente do Bem. Com Kevin Spacey, Hayley Joy Osment e Helen Hunt. É um filme do começo dos anos 2000, sobre como fazer ações boas desencadeiam outras ações boas. Passe para frente. É um grande hit. Mas nas você tem que fazer sexo escola, com a né? outra? A boa ação é fazer sexo? Rola um sexo, assim, do tipo, de redenção, mas não, é fazer Space. Coisas boas. Do Kevin Spacey, porque ele tem queimaduras no corpo, assim, ele é um personagem maltratado. Mas o sexo não é pra passar pra frente bem, é só porque é legal. Só porque é legal. Então, assim como no. A minha primeira crítica. A primeira crítica que eu escrevi na minha vida foi sobre A Corrente do Bem. Nossa. Foi pra uma aula de filosofia do ensino médio. Incrível, então. Eu vi esse filme no colégio também. Eu descasquei o filme. E a professora adorava o filme. E ela gostou da crítica. Assim. Ah, aí... que bom, você fez foi aí seu papel de crítica. Onde tudo começou. Onde toda essa merda começou. Desculpa, desviei pra caralho. Mas enfim. Podcast a origem, né? Tipo... Eu achei o título muito bom, o original. It Follows. It Follows. Achei um bom título. Então, essa coisa que segue, começa a seguir a personagem principal, a Jay. Depois que ela, no encontro com o rapaz que ela conheceu recentemente, eles transam. E ele deixa ela inconsciente e prende ela numa cadeira de rodas e conta que quando eles transaram, ele passou algo pra ela. Algo que vai seguir ela, que pode tomar a forma de qualquer pessoa, talvez até alguém, pessoas que ela conhece. E andando lentamente, essa coisa vai alcançar ela e vai tentar matar ela. Se ela matar ela, ela vai vir atrás dele e de quem passou pra ele, assim sucessivamente. Ela não acredita, mas como é um filme de terror, claro que isso é verdade. E logo ela começa a ver... uma pessoa ou seres, um ser vindo em direção a ela. E ela, com os amigos adolescentes dela, tenta achar uma solução para isso. O filme de terror é premissa básica, assim, do que é o filme. Eu só faria uma pequena correção, que daí eu acho que é importante pro filme, que é... Eles estão saindo da adolescência. Sim. Eu não diria que eles são adolescentes. Eles estão entre ser adulto e adolescente. Sim. Eles estão numa fase meio intermediária da vida. E isso é meio... Isso é um tema, acho que, do filme. Assim. Tem uma coisa de estar se encontrando um pouco, de ser meio jovem, meio inconsequente. De estar perdendo algo, talvez. De estar passando, deixando algo pra trás. Assim. Uhum. E o filme era bastante... Apesar de ser um filme de terror, era um filme que não aposta tanto em sustos de... pular, de fazer você... de usar um som alto pra te assustar, ou de... É mais suspense do que surpresa. Ou de gore, de mostrar corpos esquartejados ou coisas nojentas, tensas. Ele é uma coisa muito mais psicológica, interessante. Super atmosférico também, né? Uhum. Uma coisa que o filme aposta muito é em construir situações ou pulsações, sentimentos através do movimento de câmera ou de uso de espaço, assim. E, enfim, acho que é o principal. E, inclusive, o primeiro plano do filme é um procedimento que ele vai usar várias vezes ao longo do filme, que é tipo uma panorâmica sobre uma garota que está sendo seguida por alguma coisa que você nunca vê. E ela faz essa panorâmica do meio da rua, acompanhando ela, desesperada, fugindo, até decidir pegar o carro, voltar pra dentro da casa e depois pegar o carro e ir embora. E o que é interessante é que, além do movimento de panorâmica, tu fica um pouco alheio ao medo dela, né? Parece até um pouco patético, um pouco cotidiano, assim. Sim, o movimento é bem fluido, acho que constrói isso, assim. Sim, mas eu acho que é mais uma coisa de luz, de ambientação mesmo, de atmosfera. Que não é uma atmosfera de terror, é uma atmosfera de estranhamento, assim. Então, provoca esse efeito esquisito, assim. É, dá bastante impressão de que, ao longo do filme, que as pessoas são muito vulneráveis e que elas estão sob perigo de algo que não se sabe o que é exatamente, de onde está vindo, que está todo mundo paranoico num ambiente que é relativamente seguro, que é o subúrbio de Detroit, que, em si, deve ser um lugar muito perigoso, mas talvez não tanto o subúrbio. Detroit, como você vai vendo ao longo do filme, é um lugar decadente, feio. Tem menções a Detroit no filme? Eu não sabia que era. Tem o 8 Mile, que é tipo o subúrbio de Detroit. Do Eminem lá. É, do Eminem. É, quando eu vi pela segunda vez, eu comecei a pescar mais umas menções pra Detroit. Eu vi aquele monte de casa abandonada, não sabendo que era Detroit. Pelo menos coloquei Detroit como possibilidade, assim, sabe? Sim, sim. Uhum. É uma cidade americana, muito claramente, sim. Pelo tipo de subúrbio. Só fala como é que termina o filme, assim, pra gente ter uma base pra discutir. Então, eventualmente, ela acaba se dando conta que o único jeito de escapar é passar isso pra outra pessoa. Ela tenta fazer com o vizinho dela, transa com o vizinho dela, e ele acaba sendo incompetente e morre. E aí, quando ele morre, a coisa começa a volta a ir atrás dela. Eles armam um plano de ir para uma piscina da cidade, com várias eletrônicos plugados na tomada ao redor para tentar eletrocutar a coisa. Só que a coisa é levemente mais esperta e começa a jogar essas coisas em direção à cabeça dela, que está no meio da piscina. Acaba tudo dando errado, uma menina leva um tiro na perna. Enfim, ela acaba decidindo passar a coisa pro amigo de infância dela, que tava o filme inteiro olhando ela com um olhar desejoso. Tava o filme inteiro se oferecendo pra pegar a coisa dela. E história pregressa. É. E o filme logo meio que termina, parece que eles se apaixonam e eles estão andando na rua de mãos dadas e no último plano você vê uma pessoa atrás deles, desfocada, mas você já supõe de que não terminou aí e nada nunca termina. Mas é tudo inevitável. Logo depois de da amiga nerd deles citar Dostoiévski, uma citação sobre a inevitabilidade da morte. Mas não dá uma impressão de que ele vai passar a coisa para umas putas, assim? Ele pensa nisso, mas acho que não faz. Ele não chega. A gente nunca vê isso acontecer, nunca chega nisso. E é isso. É meio que o filme termina. Sabe o que eu faria nessa situação? O quê? Eu criaria uma rede de surubas. Cada um tinha que fazer uma suruba. E as pessoas que fizeram a suruba também tinham que fazer surubas. Uhum. Então uma pirâmide. Uma pirâmide de surubas. Então os caras iam. Os monstros não iam saber o que fazer. Assim. Quem que a gente vai seguir, sabe? Tipo... Tem um momento no filme que eles vão. Empreendeu. Que eles vão pra casa de praia do vizinho deles. E aí eu olhei pro carro e pensei assim. Ela transa com esse cara transa com a irmã dela, a irmã dela transa com esse outro cara transa com... e cria uma corrente. Sim, mas... eu acho que o plano foi feito pra isso, pra tu ver que cada um tem mais ou menos uma relação de atração com o outro, que poderia ter uma continuidade ali, né? É interessante. Só que como são os adolescentes que decidem as coisas nesse filme, todas as ideias que eles têm são meio furadas, assim, né? São meio erradas, dão errado. E aí? E aí? Esse, e aí? Posso fazer a pergunta? Não, não tem a pergunta. Tá, mas deixa eu fazer então. Faz. Vocês gostaram do filme? Não tem pergunta. Eu gostei. Eu gostei bastante até do filme. Faz tempo que eu não vejo um filme de terror interessante desse tipo que me faz ficar tenso, sem querer me assustar, sem querer ser meio pobre, assim. Acho que a última vez que isso aconteceu foi o Deixa Ela Entrar, que me lembra em algumas coisas, né, desse filme, alguns momentos. Tem... Deixa Ela Entrar é melhor. É melhor, é melhor. Mas, por exemplo, tem a cena da piscina no final. É verdade, que né? Na hora que eu vi isso acontecer nesse filme, eu pensei, nossa, Deixa Ela Entrar. Deixa Ela Entrar é muito melhor. Mais interessante. E aí, já abrindo um pouco, a cena da piscina, na minha opinião, é um desastre. Ela quase... Essa desse filme, você disse. Desse filme. Ela quase joga o filme pro lixo, assim. Eu acho fraca também. Tem... Não faz o menor sentido, assim. eles entram num... É um plano horrível. O plano não faz sentido. É. Levantar o plano como o clímax do filme não faz sentido. Uhum. O que acontece ali é uma sucessão de erros muito idiotas, assim. E o filme quase desmorona ali, né? Alguém tava me falando que o Tarantino comentou sobre esse filme e que ele falou que ele... Ah, o problema do filme é que ele é tão bom que, que ele não... Mas ele não consegue ser incrível, assim, que ele fica sabotando a própria mitologia. Então ele comenta esse tipo de coisa que acontece ali, do tipo a criatura que está perseguindo, que nunca jogou nada neles, nunca tentou atacar eles de outras formas, só andando na direção, resolve começar a jogar coisas e, sei lá, isso dela tomar tiro e, enfim, esse tipo de coisa, assim. De certa cita forma, outros exemplos ao longo do filme. De certa forma, o modus operandi da coisa nunca fica totalmente claro, assim. Ele se deixa brechas pra talvez ela fazer alguma coisa inesperada, assim. Sim. O que essa cena me deixou pensando é do depois, assim. Uma menina levou um tiro ali. Alguém vai investigar isso. O que essas crianças foram fazer com um monte de eletrônicos na piscina invadir, sabe? Mas isso é só um dos vários furos que tem. Tem também a morte do Latin Lover ali, do Greg. Isso não aparece no filme, assim. Cadê a polícia? Cadê tudo isso, assim? Aparece ali, mas... Não tem a repercussão que tava tendo antes no filme, assim, né? Das outras coisas. Mas, enfim, só falando do se eu gostei do filme ou não. Eu acho que foi uma experiência interessante. Eu acho que o filme falha, ele não funciona direito mais pro final, como eu disse da cena final, mas... Ele é instigante. Ele tem umas coisas ali, ele joga uns elementos que tu não entende direito, tu tenta meio que bater a cabeça pra entender o que tá rolando no filme. E... Tu torce um pouco pro filme. Por quê? Porque é claramente um filme independente, né? E que, com poucos recursos, tenta fazer alguma coisa. E aí, eu acho que uma coisa meio de Davi e Golias, tu acaba meio que querendo que o filme dê certo. Uhum. Esse filme me lembrou, nesse sentido, Donnie Darko. Não é o mesmo procedimento, mas é o mesmo tipo de filme, talvez, assim. Um filme barato, alternativo, que lida com algo fantasioso, sobrenatural. Quase ficção científica, o subúrbio americano, uma coisa do cotidiano do subúrbio e a coisa do extraordinário ao mesmo tempo. E, só que acho o Donnie Darko muito mais sólido, assim, do que esse filme. Eu não acho. Eu acho o Donnie Darko muito mais fechado e sem fechado graça. Fechado é ruim? No caso do Donnie Darko, sim. Eu não consigo me empatizar por nada que tá acontecendo ali. É meio... Eu não sei. Eu acho mais denso, assim. Eu acho que tem mais profundidade o Donnie Darko. Esse filme eu sinto que quase se desmonta, assim. Eu gostei do filme. Não sei, eu gosto de filme de terror e tal, e por tudo que vocês já comentaram também, acho que, não sei, ele tenta achar recursos de estilo para resolver as coisas, assim, acho interessante como ele faz, mas sim, o final mesmo começa a dar essas sabotagens, assim, né, parece que vai dar errado. Gosto dessa coisa de tentar mostrar um pouco a experiência deles lá, como... dessa fase saindo da adolescência mesmo, dos lugares onde eles vão e tudo. Eu gosto bastante disso também. Eu sinto uma inveja até, assim, da adolescência americana, da coisa do subúrbio, andar de carro e fazer merda, sabe? Só que o filme é engraçado, porque acho que o filme é um pouco sobre o fim disso, assim. Eles não vão ter mais essa experiência. É, quase como uma passagem, um ritual de passagem, assim. Agora eles têm esse... Tem que lidar com essa coisa. Tem que lidar com essa coisa abstrata e maluca que entrou na vida deles. E eles não podem mais ficar brincando de adolescente, e, sabe? Eles talvez nunca consigam resolver, né? Sei lá. É. Eles têm que ficar sempre correndo atrás, em vez de relaxar e ficar jogando cartas. Acho que essa leitura é mais razoável que tem nesse filme, sobre, tipo... Você pode jogar muitas coisas sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre... sei lá, um zilhão de coisas. O que eu gosto desse filme é que ele consegue trazer um clima de filmes antigos de terror que eu gosto, como Invasores de Corpos, assim, uma coisa de paranoia, de você não sabe de onde o perigo tá vindo, de você tá buscando, tá seguro num ambiente que você nunca pode estar seguro, com essa coisa de viver sendo adolescente, assim, que os pequenos momentos que esse filme se propõe a ser só isso, só uma interação entre os adolescentes sendo babacas ou divertidos um com o outro, assim, eu acho legal, assim, acho divertido, eu gosto de ver essas coisas, gosto de filmes assim. Sim. Se ele não fosse um filme de terror, só essas cenas assim, já Jovens seria legal Loucos e Rebeldes. Pra mim. Eu acharia bem divertido. Só que Jovens Loucos Rebeldes é dos anos 70, é uma experiência que a gente não teve. E eu sinto que esse a gente consegue se relacionar mais. Um pouco melhor. Sabe? Uhum. Eu me identifico um pouco com algumas coisas ali, assim. E gosto disso. O filme me dá um prazer por causa disso, assim. Sabe? Ao mesmo tempo, eu sinto que é o fim disso. E que seu fim disso é legal também. Essa aposta do filme. Essa coisa da atmosfera que tu falou. Eu acho que é um pouco o estranhamento que surge com a morte disso, assim. Do tipo... O olhar dela pro mundo, sentindo que coisas estão deixando de fazer sentido e eu não sei o que tá acontecendo, assim, sabe? Isso é massa, ele mete aquele sintetizador no máximo lá no começo, tu estranha, mas começa a fazer sentido depois de um tempo. Busca assim, original sabe? E tal pro filme, depois você vê, assim, você vê que tem algum processo que o filme passou, né? Acho que tem um monte de coisa sobre esse filme. Eu achei ele mais ou menos, eu gostei. Mas é mais pelo lado instigante dele, pelas coisas que ele me provoca, tipo o Luciano falou. Uma parada que eu acho que não dá pra deixar de falar é da influência que alguns filmes clássicos parecem ter pra ele, fundamentalmente o Halloween, assim, né? Eu ia falar da música que me lembro bastante, música dos filmes do John Carpenter, o sintetizador e tal. Tem um John Carpenter. O Halloween é muito forte desse filme. Todos os planos de subúrbio e aquele... Toda hora ele usa o dolly, né? O carrinho, assim, pra manter em movimento as coisas. O que não é muito do feitio do Carpenter é essa coisa dos planos panorâmicos, assim, né? Uhum. Que ele faz de continuidade, assim, de manter o movimento e... Só que deixar alguma coisa em segundo plano, por exemplo, um poema sendo lido, alguma coisa assim. E... É menos decupado, é mais fluxo, assim. Eu acho que isso tem a ver com o estado do cinema hoje em dia, sabe? Mas uma coisa que eu gosto muito do filme é... Eu não sei se pra mim o interesse do filme é serem adolescentes, assim. É como o diretor delimita os adolescentes como adultos, como agentes da mudança, assim. Eles são os personagens que fazem a história andar, assim. Ele joga então, qualquer adulto pra outro plano. Eles nem fazem sim, parte do filme. Em algum momento parece que eles não têm pais até, mas aí eles comentam que tem eles a vaca e o frango, que tu só vê a metade de baixo. Tipo os desenhos da Hanna-Barbera, que tipo Tom e Jerry, né? Tudo cortado, os adultos, assim. Nesse filme tem vários planos com autoridade, com polícia, com o pai, e eles são sempre meio sincopados, assim. Eles estão de fora da discussão. Eles estão fora do quadro, normalmente. Fora da discussão fílmica. É como que se eles não fossem dignos não de respeito, mas de... Porra, me fugiu a palavra. Não é que não é o assunto do filme. O assunto do filme é ser adolescente e deixar de ser adolescente. Mas essa é uma decisão interessante do cineasta. Tem cineasta que acumula informação, entendeu? Sim. E ele não, ele joga com isso de um jeito que eu achei legal. Mas é legal. Que o filme é isso, entendeu? Porque tu, que é? É um filme de terror sobre algo a partir do sexo. Tu vai achar que é um filme como dos anos 50, assim, que é do tipo punição pra quem faz sexo? Não é, é isso. Não. É outra coisa, sabe? Ele, ele pega essa relação entre terror e sexo e culpa e joga pra outro lado. E esse lado é isso, é tentar entender o que é deixar de ser adolescente, eu acho. Assim. Sim. Minha opinião é essa. Destruiu o podcast, desculpa. Tá, Marlon, mas você tava falando dos filmes clássicos também, se tinha mais algum... Ah, eu acho que tem citações a muitos filmes, mas acho que o Halloween é o principal. Mas o Carpenter é muito mais explícito, né? Sim. Esse filme é muito mais atmosférico. Assim. Sim. Eu ia comentar que eles são toda hora vendo uns filmes também, velhos, assim, em preto e branco e tal. Mas tem, assim, isso eu fico meio dividido isso é estranho, com isso, não, sabe? Porque é aquela coisa de ficar jogando elementos e referências na tua cara que é meio babaca, assim, mas faz parte ao mesmo tempo. E eles não são é meio... só filmes, assim, todo começo eu acho meio babaca, do moleque espiando ela na piscina, eles jogando cartas e passando as cartas um pro outro. Uh-huh. Fica muito evidente o jogo dos elementos, assim, do tipo... O filme é sobre passar a doença, sobre um terror atmosférico, e ele tematiza de maneira muito evidente nas cenas iniciais, isso assim, né? Uhum. É muito telegrafado, isso me incomoda um pouco. Eles são meio hipsters, assim, também, né? Com esses carros velhos, assim. É, sim, o filme todo parece TVs ambientado antigas, fora do tempo, assim, tipo, se ela não estivesse lendo um livro num e-reader bizarro de conchinha... Esse filme se passaria nos anos 80 ou 90, assim. Uma das 90. Coisas que um eles... dos dois, o que é absurdo, assim. Uma das coisas que ele joga é massa, na piscina desculpa, uma máquina é massa, não. Porque o mundo hoje é uma merda. Não, é uma merda. É legal, mas tipo... É incrível que ele consegue fazer isso, não datar. Mas o cinema é isso, entendeu? O cinema é tu ver as coisas que são massas. Uhum. Eu acho que essas coisas que você estava apontando como problema tem a ver com a cena final. Tem um lance do filme ser funcional também, que ele serve sempre ao roteiro, assim. Então, várias das qualidades do filme são minadas por essas coisas que são funções matemáticas, assim. Sim. A personagem que está lendo o romance... Uhum. O interesse amoroso. Mas isso é o fato de ser um filme de baixo orçamento, de diretor estreante. Eu não estava esperando que tivesse uma qualidade de encenação ali que ultrapassasse o roteiro, assim, sabe? É um filme que vai sempre lutar para poder ser um filme. Eu não estava esperando mais do que isso mesmo, assim. Sim. De um filme independente americano. E ele é um filme. Ler o filme. Entendeu? Então isso é o que faz ele interessante. E ele não parece tão exaustivo assim, de você delapidar tanto o roteiro pra tentar fazer toda a coisa funcional pra trama. Assim. Existem uns momentos de respiro, assim, uma coisinha mais. Umas conversas entre eles, assim, que eu acho bobinha e interessante. Mas fatalmente não, eles levam aquela situação, sabe? Nunca vai ser tipo, estamos passando tempo com esses adolescentes, nos divertindo e aproveitando o momento ou entrando na psique deles de alguma maneira, sim, sabe? Sim. É bem funcional. E acho que se não fosse, ia ser menos um filme de terror, sabe? Ia ser outra coisa. Mas não é um filme de terror, eu não me senti tenso e assustado. Pra mim é um filme de relacionamentos adolescentes, assim. É sobre o garoto beta que sempre... gostou da garota e nunca conseguiu fazer nada. E o cara do outro lado da rua, sem fazer esforço, vai lá e come ela, assim. E como é meio tá sobre... agora? E ele morre. E ele morre porque... É uma vaca. Porque o protagonista de verdade do filme é o garoto beta. Sim. É. Sim. O filme tem um fechamento, assim, sabe? O lance deles ficarem juntos, deles resolverem enfrentar a coisa juntos, assim. Eu pensei muito no Carpenter em relação a isso também. A Jamie Lee Curtis termina o Halloween sozinha, assim. Totalmente isolada da coisa, assim. E aqui não, tem uma união, assim. É uma coisa meio... Eu não sei, eu acho o filme fechado, eu não tô dizendo isso de jeito ruim. Uhum. O roteiro dele caminha pra alguma coisa, ele tem um projeto, entendeu? Mas tu entende o que é o projeto? Eu ainda não entendo direito o filme, assim. É, eu, pra mim ele joga várias coisas, assim, ou se deixa aberto pra várias coisas. Cara, tem alguma coisa da união, tem... Eu acho que o filme versa sobre sociedade contemporânea, sobre, sei lá, as coisas do Stalker, sabe? As coisas da pessoa se olhar. Eu acho que até a doença tem um pouco a ver com isso, assim, né? Síndrome do pânico. Tem, acho que um monte de discussão em relação a isso, assim. Paranoias contemporâneas, né? Mas... Esse filme é sobre o Tinder. Tem um lance... tem um lance que eu acho que ele aposta que é o da união no final, que é meio esquisito, assim. Sim. Me chocou, sabe? Mas é esquisito porque... Me causou uma surpresa, eu não tava esperando isso. Sim, sim. Eu tava esperando o plano da piscina dar certo, assim. É. Entendeu? Da... Seria horroroso. Eu não sei o que é esse filme direito ainda, assim. Mas... Eu achei massa que vocês lembraram do filme sueco, acho que tem a ver, assim, com o... Deixa ela entrar. Deixa ela entrar, isso. Sim. Mas também é bem mais explícito, né? É. É meio gore, assim, também. Uhum. É. Sim. É. O tipo de terror não é o mesmo. Não, não, mas ele tem um espírito de apostar o terror no que você não tá vendo, talvez, né? Alguns momentos. E apostar em tentar construir relacionamento entre as pessoas e você se importa com elas. Sim. Não é que nem grupo de adolescentes no acampamento, vamos matando eles aos poucos. Eu não sei, cara. Eu acho que é a coisa da adolescência mesmo. E aí eles viram meio que adultos. Eles assumem um relacionamento. Uhum. E assumem uma postura mais madura. E isso tem a ver com tu perder algo. Perder uma inocência, que é da adolescência, que tu tem acesso a tudo, assim. Tu pode fazer qualquer coisa. Agora tu não pode. Tu tá sempre meio paranoico, assim. Tu tá junto, tendo um relacionamento, tu tá meio paranoico. É alguma coisa assim, é bem abstrato, né? Assim, é bem esquisito, mas eu acho que tem a ver com isso. Ser adulto, tu deixa de ser relaxado e tranquilo e... É, tá sempre olhando pra trás. Tá sempre olhando pra trás, sabe? Né? Desconfiado e talvez não pode ficar muito parado no mesmo lugar, se precisa... Sim. É uma consciência muito maior que tu tem de ti mesmo, assim, né? Tu não tá numas férias eternas, assim. É. Que é o que parece que eles estão, né? Sim. Sempre de férias, sempre podendo isso que é escapar. Massa. Quem não queria estar assim? É. Uma coisa que eu acho meio esquisita é que tu não entende direito ou vai formando durante o filme quais são as regras do jogo, assim, né? Do tipo, essa pessoa que persegue, essa criatura que persegue... Pode ser morta, pode pois ser morta com coisas físicas, pode tocar em ti, as outras pessoas podem ver. É, você meio que vai descobrindo um pouco. Mas é meio... Maleável. Meio tortuosa, assim, né? Tipo, eu acho que isso enfraquece um pouco o filme. É muito importante a cena ali da praia, em que rola um reconhecimento nítido de que outras pessoas também podem ser afetadas por isso. Assim, né? Uhum. Só que isso se desenvolve de uma maneira meio ruim em direção à cena da piscina, na minha opinião. Assim, sabe? Uhum. E aí o filme perde o fôlego dele por causa disso, eu acho. Assim. É, tanto que o meu plano inicial, depois que eu vi a cena na praia, beleza, todo mundo transa com todo mundo, agora todo mundo pode ver esse negócio e a gente luta junto. Meu Deus, Thiago roteirista. É, eu vou escrever It Follows 2. It Follows You 2. It Follows 2 a suruba, né? Tem uma coisa que tá muito em desuso, que é apostar no olhar dos personagens. Eu acho que isso faz uma diferença nesse filme também, assim, né? Seja bom ou ruim, porque o resultado pouco importa, eu acho, é mais a operação, assim, né? E direto tem isso, assim, do plano e do contraplano, assim, de tipo, alguém tá investido em alguma coisa, olhando pra alguma coisa, assim, e isso tem que te dizer algo do sentido maior do filme, assim. É uma construção, sei lá, exaustiva, assim, né? Uhum. Eu vejo alguém fazendo um filme e isso me deixou feliz de fazer um podcast, assim, de ter visto filme pra... Eu lembro um especialmente uma cena do Paul, o garoto beta, dentro do carro. Olhando que o Alpha, tá, o Greg colocando a mão no ombro tá, dela, assim, tipo, é um contraplano a mais que aparece o olhar dele, não, dentro do carro, já mais no começo do filme, que é um plano a mais e que realmente adiciona de sentido, assim, de uma maneira tão densa. Que tu vê, ok, esse cara sabe um pouquinho de cinema, então. Ele sabe o que ele tá fazendo, assim, né? E eu tinha notado aí, coisas desse tipo mesmo. A irmã também. Exemplo, todas as perguntas que ela faz pro Greg, assim, investida de querer ficar com o cara, assim. É. Uhum. E, tipo, tá na cara desenhado que ele, a irmã e elas comentam, assim, ah, sua irmã é tão bonita que é irritante. Uhum. E ela despreza e fala, é mais do que irritante, é horrível. Né? Então, tem umas coisas legais, assim, umas coisas legais. Mas daí o povo fala, ela é legal. É, mas ela é legal também. Eu também acho interessante as formas que a coisa toma. Tipo, por exemplo, quando a Jay vê... O cara gigante. É. O cara gigante é o mais doido, o cara né? gigante é mais doido. Sim. Mas tem o... Quando ela vê a coisa indo atrás do Greg pela primeira vez, ela toma a forma do Greg, assim. É. Pois é, eu me fiquei muito confuso nessa hora, assim. É o Greg? É, e na piscina, quando tá jogando ela, é o pai dela. Você só percebe se você olhar as fotos no quarto dela. Ah, é? Que é o... Ela toma a forma do pai dela. Tanto que ela, inclusive, fala pra irmã que não quer dizer o que ela tá vendo, assim. Sim. Ah, então é por isso. É. Eu não tinha entendido isso. Ah, é, essas coisas meio que... Se eu não me engano, isso linka um pouco com o que o Marlon falou da coisa contemporânea, da síndrome do pânico tal, né? Assim, do tipo... O terror ali é meio que as piras da cabeça dela, assim. É, tipo, e é o não cara... sei se faz, talvez seria parte da regra do jogo. Você vê o que você quer, talvez, assim. Não, é, o cara fala no começo lá o que passa pra Jay. Ele fala que a coisa vai pegar formas... Que sirvam, que facilitem para que ela chegue nela, assim. Uhum. Então, por exemplo, o cara grandalhão que aparece, ele vai para quebrar a porta, assim. É. Né? E... é, quando tem aquela porta que quebra um pouquinho, ela vira um menininho. Que é o menininho que joga a bola no começo lá. É. Sério? É o mesmo menininho. Eu achei que era o Beta, o menino. Não é o Beta. Não. E ela vira um menininho pequeno justamente para passar. Para passar. Ela vira lá a menina... A amiga dela, a Yara, pra se confundir também, pra não saber se é a Yara mesmo, se é. Mas ao mesmo tempo, às vezes, isso não faz aquele... sentido. Por exemplo, as pessoas esse filme é meio Scooby-Doo. Eu pensei nisso também. A Yara é a Velma. Eu pensei exatamente é isso. Oh, e aquele homem que tá em cima da casa, pelado? Quem é aquele homem, Thiago? É o pai dela? Peladão. É o desejo dela. Cara, aquilo é assustador, velho. Tem umas coisas. Aquilo é legal. Sim, aquilo sim. É massa. É, e às vezes parece que essa forma é só pelo gênero, assim, de ser uma coisa sinistra mesmo. E depois tem o plano dela no carro e o sol só bate aqui, assim, da boca pra baixo, assim, dela, assim, parece que ela tá, sei lá, parece esquisito, assim. Tem coisas bem legais. Cara, tem uma até forçação de barra, assim, dele querer construir... imageticamente o plano, assim, né? Usar luz de fundo, às vezes. Sim, mas é o detalhe, acho. Não é um projeto no filme. Sim, né, sim, sabe? Sim. É umas coisinhas... Mas ele joga pouco plano pro lixo, assim, sabe? Acho isso legal. Acho que ele tá sempre tentando... Uhum. Porque o filme é cheio de buracos, realmente. Mas isso contribui pro filme. Mas ele tenta dar meio que as pistas, assim, construir... E esse negócio quando ela foge, vai pra praia e encontra esses caras numa sim, lancha. Sim, fica uma elipse, é meio esquisito, parece que ele vai transar com os caras. Eu achei que ela ia dar pros caras pra passar na frente. E aí o plano dentro do carro não frente, fica claro se é pra mostrar que o gesso não molhou e ela não foi até lá e desistiu, ou se o gesso molhou e ela foi lá e fez alguma coisa. Mas ela tá com o cabelo molhado quando ela volta. É, mas fica meio solto assim, né? Pra mim muito parecia que ela ia transar com os caras. Cara, eu acho que ela transou com os caras e eu acho que o... Garoto Beta transou com as prostitutas. Fim. Minha tese. E aí não mas aí eles continuam vendo os caras perseguindo podem eles. Ter matado, podem ter matado os caras e voltou, né? Porque então, tem isso. Esse é o erro que eles cometeram, que o primeiro cara que transou com ela não cometeu. Ele avisou? Explicou o que que era. Porque se você não explica, essas pessoas com quem você transou vão morrer e a coisa vai voltar atrás de você. Eu não sei, isso aí ficou solto demais. É, eu não sei. Ficou, essa ficou parte solto, aí realmente solto, dá. Mas... dela indo pro barco realmente não dá pra ter certeza. O gesso parece seco, ela né? Ela tá molhada. Mas o gesso não. Mas ela tá maquiada ainda. Mas na já deu tempo, a gente tem que terminar essa porra. A gente nem amarrou direito o filme. Assim. Desculpa aí. Tá super amarrado. Tá amarrado igual o filme. Tá, termina aí, Thiago. Ok, então, últimas palavras vocês têm? Só pra comentar do Scooby-Doo, que tem esse negócio, né, de serem esses adolescentes, só falta o cachorro. E resolvendo que fazem o mistério. Tudo, resolvendo o mistério, mas fazem tudo muito avacalhado, que vai dando sempre errado. O Beto é o salsicha, óbvio. É o salsicha. Sim, daí tem a Velma, e não sei quem mais... Não, tem o Fred, que é o alfa. E a irmã dela é o cachorro? É o Scooby? Ela é a Daphne. Ela é a Daphne. E daí tem umas sobras também. Mas... Enfim, veredito. Qual o selo A Conversação do filme? O que que é isso? Essa é nova, hein? É, tem que ter bronze, prata, selo ouro, gostaria de ter visto ou diamante. Cinema. Ou fora do... Ah, pois é. Selo gostaria de ter visto do cinema. Ponto. Seria bem mais interessante no cinema, né? É. Sim. Veria no cinema. Isso pago é 12 pilas nesse filme. Isso é ouro, prata ou bronze? Isso é prata. É prata? É prata. Veria no cinema, prata. Então é isso. Vamos então para os nossos recadinhos da igreja do A Conversação. Marlon, eu soube que aconteceu algo com você no caminho para cá. Pois é, então, eu tô refletindo sobre isso, eu vou contar, eu acho que ninguém vai achar interessante, só eu. Mas tá, foi bem legal. Eu fui pro centro agora de tarde, de bicicleta, e aí eu tava com um gorro, e aí ficou muito calor e eu botei o gorro no bolso, e eu tô ligado que o gorro ia cair. Então eu coloquei ele muito no bolso, assim, enfiei o gorro todo no bolso. Ainda assim, ele caiu. Eu percebi quando eu cheguei no lugar, só. E aí eu falei, é tipo um conto russo isso. Aí eu, puta, perdi o gol, cara, não acredito. Marlovski. Aí eu voltei pelo mesmo caminho. Só que aí chegou um momento que ia ter que pegar muita contramão. E eu falei, cara, é só um gorro. E eu me desapeguei, assim. Eu falei, cara, perdi, foda-se. E aí eu voltei por outro caminho, assim. E aí eu voltei pra Lauro Linhares, na casa do governador ali, no direto do campo. No momento que eu ali subo... Ali é a agronômica de Almeida Silveira ainda. Isso, que vai virar Lauro Linhares, isso. Tudo bem. No momento que eu tô subindo, cara, tem um cara, assim, muito pobre, subindo de bicicleta, com o meu gorro da bicicleta, assim, na mão. E aí eu tô subindo o morro, eu não desci da bicicleta, a gente tá pedalando junto. E eu falo pra ele, cara, você não vai acreditar, assim... Esse gorro é meu, você achou ele onde? Eu acabei de voltar pelo caminho e tal. Aí eu falei, pô, não tenho dinheiro nenhum, eu até te daria uma grana, mas não tenho dinheiro nenhum. Aí ele, no meio disso tudo, enquanto a gente tava subindo o morro, a gente não tinha terminado de subir a subida do governador ainda, ele me devolveu, assim. E aí, assim, ali na agronômica, no Angelone, assim, ele entrou à direita, ele deve morar ali, né? E eu consegui meu gorro de volta e, sei lá, quase me converti, assim. É isso, é um pequeno milagre. Um pequeno milagre, sei lá, fé restaurada, assim. E o nome do cara chama Marcos. Uau, Marlon e Marcos. Muito parecido com o meu, assim. Marlon e Marcos. Foi muito doido isso, gente. Ele não tava te seguindo, talvez? Não, ele era bem sorridente. Ele achou engraçado que tu... Não, ele se comportou como se não fosse nada, assim, cara. Eu tava... Foi muito massa. Irado. Então, recadinho de igreja é esse mesmo. Confiem no próximo. Passem a boa nova, corrente do bem. Corrente do bem é o recadinho da igreja. Começamos com a corrente do bem, estamos encerrando com a corrente do bem. É legal a história? Não é legal? É legal, interessante. É uma boa história. Eu não desci da bicicleta, velho. Enquanto eu tive toda essa conversa, assim. Muito massa. E eu espero encontrar ele algum dia, assim, de novo. Acho que eu reconheceria ele. Perspectivas para próximos filmes? Tem dessa vez. Woody Allen com Joaquin Phoenix ou Godard sem 3D. Ou Casa Grande 3. Ou Casa Grande. Casa Grande. Agora é com a Regina Casé. Agora não esquenta! Eu acho que o Regina Casé, o filme da Ana Mulher ou do Joaquin Phoenix. Vai ser um dos dois, provavelmente, né? Eu sinto uma pressão de fazer o da Regina Casé, porque rola um hype da Regina Casé, né? Mas esse hype não passou por aqui. Eu sou antissocial e eu prefiro fazer o do Joaquin Phoenix. Eu acho o Joaquin Phoenix mais bonito que ela. E é o Joaquin Phoenix e a Emma Stone se beijando. Eu já vi esse, então pra mim tá fácil. Tem que ver se o Vitinho vai votar dessa vez, né? Esse é o problema, pra gente conseguir decidir o filme. O processo de votação pra escolher do filme é uma coisa muito complexa. Vocês me mandaram votar, ninguém tinha votado. Foi mal, abri a cozinha. Abriu a cozinha. Vai terminar isso aí, pelo amor de Deus. Sim, com isso terminamos mais a conversação. Pode comer amendoim. Depois do pior episódio do nosso podcast, você pode comer amendoim. Mas acho que esse não foi o pior. Aliás, esse é o nosso 30º episódio. Depois de um hiato longo no meio. Sax da musiquinha. Tentar não chegar no sax, eu vou cortando tudo que eu tô falando. Obrigado pra todo mundo que ouviu desde o primeiro. Continue ouvindo. Entre em contato. Desde The Towns. Eu tenho 30 anos. E já tá no 30º podcast. Cabalístico. Encontre a gente no Facebook, indiquem filmes. Faz mais de um mês que o Vasco tá junto da Dilma, cara. Segurando o governo no poder. Sério, é muito foda o Vasco. Vocês não tinham nada sobre futebol pra falar? Eu tô muito deprimido pra falar sobre isso. Tá difícil a situação? Todo mundo deprimido. Vocês são fregueses de São Paulo, vocês sempre estão no mal de São Paulo. Não, exatamente, a gente ganhou uma Libertadores em cima de São Paulo.